favela onde o sol não brilha. Menino cresce entre tiro e mentira. Toda noite, insônia no peito. A polícia vem e o medo é o seu jeito. É na esquina onde o sonho morre, onde o sistema nunca socorre. Cicatriz de bala, dor na pele. Ele só queria ser quem ele é. Sangue no olho, ódio na mente. A vida na favela é sempre um presente. Cada abordagem é um soco no chão. Menino revoltado grita em vão. Sangue no olho, a raiva é a chave. Na moto roubada, busca um lugar suave. Se a vida não dá, ele toma o que é seu. Entrou pro crime e o resto é só frieza no céu. Bico na boca e o frio no olhar. Os mesmos policiais sempre a passar. Cada batida uma marca no chão. O menino cresce e vira cão. Na favela o jogo é de sobrevivência. E o ódio é sua nova ciência. Se a justiça não chega, ele vai atrás. Rouba a moto, o ciclo se refaz. Sangue no olho, ódio na mente. A vida na favela é sempre um presente. Cada abordagem é um soco no chão. Menino revoltado grita em vão. Sangue no olho, a raiva é a chave. Na moto roubada, busca um lugar suave. Se a vida não dá, ele toma o que é seu. Entrou pro crime e o resto é só frieza no céu. Sempre a passar. Cada batida uma marca no chão. O menino cresce e vira cão. Na favela o jogo é de sobrevivência. E o ódio é sua nova ciência. Se a justiça não chega, ele vai atrás. Rouba a moto, o ciclo se refaz. Na madrugada, o som do motor. O grito de revolta, o coração em dor. A favela grita, ele escutou o eco. Na pista da vida, virou um mero treco. Sangue no olho, ódio na mente. A vida na favela é sempre um presente. Cada abordagem é um soco no chão. Menino revoltado grita em vão. Sangue no olho, a raiva é a chave. Na moto roubada, busca um lugar suave. Se a vida não dá, ele toma o que é seu. Só frieza no céu. O sistema não muda e a dor é a mesma. O grito de revolta, o coração é em dor. Na favela grita, ele escuta o eco. Na pista da vida, virou um